Mas dois amigos num bar, depois de alguns copos, um começa a perguntar. Ô, velho? Fala, se por acaso eu transasse com a tua mulher, continuaríamos amigos? Claro que não, né? Bem, mas ficaríamos companheiros, não? Também, claro que não. Então ficaríamos inimigos. Vem, rapaz! Ai, cacete, então deixaríamos de nos falar, é assim? Ai, onde é que eu tô? Ô, rapaz! Claro que não, rapaz! Ah, merda, então ficaríamos como? Kits! Ficaríamos kits! Ah, muito boa!